Xiita, neguinho. Nossa pele, beat foda. Xiita. Sou mais um da Xiita, chique perigoso. Quero as latica no meu pé e não os baba ovo. O SD pra tropa, no meu PayPal as nota. Em Rio que tem piranhas, nós faz chover cocota. Nós não é Lacoste, mas tá piqui jacaré. Tipo pânico no lago atrás dessas mulher. Nós não é pineapple, mas no abacaxi tem siroque. Por baixo do bombojaco que brilha o acibinox. Vai pensando que tô desarmado, pula, pula, sapo. La gangue, Xiita explodindo os pela saco. Não é cartel de Sinaloa, nem cartel de Medellín. Sem mais pra vocês. Isso é Xiita, neguinho. A noite tá linda, clima congelado. Só faltou novinha na cama aqui de quatro. No bumba lá, bomba, ela rebola, leva pro vapo. Quer se envolver, só você arrasta pro lado. Madruga de sinistro, os joga tá na pista. Pode vir cimento, passo pix, paga a vista. No anonimato, tô fazendo a picadilha. 2 quilos da gaja, por green do satio. Isso é Xiita, neguinho. Ousado fala que é fácil. Tenta chegar até aqui, no trap eu faço e refaço. Tu não faz nenhum pedaço de um trecho, palhaço. Se tentar derrubar a noite primeira, tu vai se perder no meio do caminho. Que nossa tropa, ela é muita treta. Famoso exterminador de Zé Polvinho. Rolê da Xiita, Xiita é o foco. Corre com nós ou corre de nós. Meus parça, minha brisa Smirnoff. Corre com nós ou corre de nós. Vários que sustenta sem se orienta. Tá caçando ouro no pé de pimenta. Chegando, ela tá cobiçando. Sou eu o troféu. Confesso, eu sou o réu. Fudiga sua raba. Te levei pro céu, sua alma tá lá em casa. Te lembro pelada em cima da cama. Toda assanhada, não pingo de drama. Muito tranquila, eu sei que cê ama. No pé do ouvido de dog me chama. Me chama. No pé do ouvido de dog me chama. Chama, chama, chama, chama. Sem mais pra vocês. Então segura a tropa. No rolê da Xiita, as latica pula igual pipoca. Tem mais pra vocês. Rolê tá fofo, tá chato. Nós segue naquela picadilha. Tu vá, vá. Sem mais pra vocês. Então segura a tropa. No rolê da Xiita, as latica pula igual pipoca. Sem mais pra vocês. Rolê tá fofo, tá chato. Nós segue naquela picadilha. Tu vá, vá. Ela joga a pepeca e ela grita. Segura só essa tropa da Xiita. Como que nós veio do nada e tá na pista? Revoando a noite inteira com as maldita. Chutei o balde no style bigode porque nós é maloqueirão. Dedo do meio pra todos os problemas que hoje nós tem condição. Ela joga pepeca, nós bota tudão. Manda a chave do Pix, nós tá com cifrão. Fica de perna bamba aqui pro Megatron. Na base do trap é pique dom dom. Essa bandida faz boquete bom. Isso é Xiita, neguinho, nova geral. Xiita é o foco, mafu. Me apaixonei naquela morena do olho azul. Cabelo cacheado, pelo dourado e o house do pacote azul. Com as amigas do lado, sem querer chamar atenção, a Alerquina achou seu vilão. Copo com lama pros mano, o corre é insano. Acompanha a visão. Um detalhe lá do leste predomina, outros ares que dá adrenalina. Beijo bom, doce que alucina. Com Xondom, pelas entra no clima. Pode colar, bebê, ha. Pode ficar tranquila que com nós é lazer. Olha pra você ver, ha. Isso é Xiita tomando poder. O controle dessa situação. Rap game em outro nível, ladrão. Beat louco de respeito, cuzão. Tá L no beat fazendo cifrão. Enquanto isso vou curtindo o rolê, porque tem muita coisa pra acontecer. Aí meu mano só não pode esquecer de quando ligar descarro o DDD. Valeu? Oi, calma, calma, calma, calma. Isso é Xiita, neguinho. Quem tá escalado no time é o vulgo bigodinho. Oi, calma, calma, calma, calma. Não se desespera, aqui é o rei do puteiro, rodeado de xereca. Eu tô na pista e a banca tá forte. Rodeado de buceta e no bolso só os malotes. Pra segurança na cinta nós tem a Glock. Pra putaria as mais perversas vem sentando forte. Muita maconha, balinha e também siroque. Putaria rolando solta dentro da Maroc. Muita maconha, balinha e também siroque. Putaria rolando solta. Sem mais pra vocês. Então segura a tropa. No rolê da Xiita, as latica pula igual pipoca. Sem mais pra vocês. Rolê tá fofo, tá chato. Nós segue naquela picada.